476, está livre a final ILS, desce para 2.000 pés, 1009, informe estabilizado. Trabalhei, voo no 746. Sete, chame agora o centro Recife, frequência 13325 e alterna 1251. 13325, alterna 1259, o gol 1817. 1251, a secundária. Ah, correção, 251. Isso, bom voo. Boa. Qual é a posição do pátio principal? Tá no 4 e vai pra onde? Para o 01, pátio principal. Autorizado, na minha escuta permanente, é porta e técnico no reboque. É bom para o técnico. localizado, voo 476. Completa aproximação, chame agora a torre, frequência 1186, tem um bom posto. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, voo no 476, sinal de frente a casa. No 476, tudo autorizado, no 050 graus, com 7990. Depois, checado. Salvador, alto, Maduro Bravo, confirma o teste de reboque, informação 01, muito obrigado, até amanhã. Igualmente, bom dia. Bom dia, Torre. Whisky Juliette Charlie solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Aguarde, aguarde no pátio 3, aguarde para iniciar. Juliette Charlie no aguarde. No 4 no solo, no 476 no solo agora, 02, táxi à direita, na minha escuta, prosseguindo via Alfa, Kilo, pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Ok, na sua escuta, ele manda à direita, Alfa Kilo, pátio 3, ingresso no pátio principal para ingresso, 476. Torre, Ulisses Net Charlie. Me escuta? No aguardo, Torre, para iniciar o rebote do PAD 3 para o PAD 1 na posição 03. Sim, tem uma aeronave cruzando a retaguarda. Não entendi, Torre, por favor. Estou ciente, tem uma aeronave que vai cruzar a sua retaguarda no PAD 3, Ulisses Net Charlie. Ok, Torre, grato. No 476 vai prosseguir pátio 3, pátio principal até a posição 10. Pátio 3, principal para 10, com 476. O uísque Juliette Charlie, assim que o gol cruzar a retaguarda, está autorizado a iniciar o reboque e reporte para ingressar no pátio principal. O uísque Juliette Charlie na escuta? Prossiga, Torre, Charlie na escuta. Ok, o gol a retaguarda já está cruzando. Assim que o mesmo livro está autorizado, o reporte para ingressar no pátio principal, o uísque Juliette Charlie. Juliette Charlie, reportará, grato. 7 Charlie, na saída do pátio 3, aguardando a autorização para ingressar no pátio 1, na posição 03. Está autorizado, reporte ao término, ISC. 7 Charlie, reportar ao término, graças. Bom dia. Salvador, é o gol 1331? Sou 1331, bom dia para Congonhas 360, copia? Bom dia, copia, Congonhas. Está autorizado para Congonhas 360 pela Perisco 58, decola da 10, saída da El, Leda, Sagaz. Após decolagem, curva direita. Aciona 5434 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Autorizado São Paulo, 360 para a 58, decolando a 10, Sahel, Leda, Sagaz. Curva direita e o transponder 5434 e o controle 119.8. Protejamento correto, chama para o push no 331. Chamar para o push, o gol 1331.